plug de bandido, mano. Essa Glock nova eu botei foi no CS. A bebida roxa não é lei, só que parece. Segurando as notas do auxílio emergencial. Brotei no GF e essa puta mama pau. Antes do disfarce eu metia uma franja. Sábado animado e eu comendo uma toranja. Eu não sou bandido, mano, eu sou menor de idade. Plug TikTok, meu parceiro, isso faz parte. Punheta guiada nessa calma e deixa Mac. Mano, eu não sou cria, mas na internet esquece. Corte atualizado e compostura de favela. Não saio de casa porque eu só seguro vela. Ando de chinelo porque eu tenho micose. Eu nunca fiz sexo porque eu tenho fimose. Lá no meu Discord eu sou cria de radim. Na vida real eu tomo injeção de glicose. Mano, você sabe, eu tenho hipoglicemia. Diagnosticado pela minha própria tia. Família saudável, preocupada com a saúde. Sábado animado e eu ligando pro Yult. Semana passada, o peão que eu sempre quis. Minha mãe comprou logo um McLanche feliz. Postei um story já mostrando disfarçado. Mas cortei a foto, minha mãe tava do lado. Essa Glock nova eu botei foi no CS. A bebida roxa não é lim, só que parece. Segurando as notas do auxílio emergencial. Brotei no GF e essa puta mama pau. Antes do disfarce eu metia uma franja. Sábado animado e eu comendo uma toranja. Eu não sou bandido, mano, eu sou menor de idade. Plug TikTok, meu parceiro, isso faz parte.